Por quanto tempo eu vou precisar chorar? Viver sofrendo assim não dá. Com tanto amor que eu te dei, era pra se eternizar. Não entendi, mas deixa pra lá. Eu sei, é triste, mas vou ter que conseguir te esquecer, me afastar. Por muitas vezes avisei, você não quis me ouvir. Seu erro foi não conversar. Eu não queria terminar. Eu vou sentir teu cheiro, ver teu rosto em todo lugar. Você quem quis assim, por favor não me procure, vai ser melhor pra mim. Talvez se arrependa e aprenda a dar mais valor pra alguém que demonstrar ter por você a metade desse amor. Ter que te deixar é triste, porque ainda te amo. De você eu precisava, pelo tanto que me doava. Seguir ao seu lado não tem como. Olha só onde chegamos, mas não vivo de engano. Vá embora e não olhe para trás. Me arrepender não mais, siga vá, na certeza que não devia ser assim. Não pensar mais em você vai ser melhor pra mim. Melhor pra mim, melhor pra mim. Vai ser. Por muitas vezes avisei, você não quis me ouvir. Seu erro foi não conversar. Eu não queria terminar. Eu vou sentir teu cheiro, ver teu rosto em todo lugar. Você quem quis assim, por favor não me procure, vai ser melhor pra mim. Talvez se arrependa e aprenda a dar mais valor pra alguém que demonstrar ter por você a metade desse amor. Eu vou sentir teu cheiro, ver teu rosto em todo lugar. Você quem quis assim, por favor não me procure, vai ser melhor pra mim. Talvez se arrependa e aprenda a dar mais valor pra alguém que demonstrar ter com você a metade desse amor.